ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Entrevistas, reportagens e música brasileira. A Agenda Cultural de São Paulo. Estúdio 1200, de segunda a sexta, às 9 da manhã. AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 8 horas. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo com a boa música, a espetacular música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Os pedidos dos nossos amigos ouvintes pelo 21-82-3081 e um pouco de história do nosso produtor Márcio Barker. Então, vamos ao nosso gramofone e à história. Alberto Marino era um típico paulistano do início do século passado, ou seja, filho de imigrantes, mais especificamente de imigrantes italianos. Cresceu ouvindo a boa música da colônia, já que nasceu e viveu por longo tempo no bairro paulistano do Brás. O jovem já tinha a evidência da música e do músico que viria a ser. Ironicamente, o seu mais famoso trabalho, Alberto Marino fez ainda nos seus 15 anos de idade. A gente está falando da espetacular valsa, o grande sucesso da valsa Rapaziada do Brás. E a primeira gravação foi realizada pelo próprio compositor, já então com seus 25 anos, quando gravou Rapaziada do Brás com seu violino. O Alberto Marino morreria aos 65 anos de idade em 1967, mas certamente teve o prazer de ouvir a sua composição registrada por diferentes instrumentistas, inclusive por Carlos Galhardo. Originalmente sem versos, Rapaziada do Brás recebeu a letra do seu filho Alberto Júnior em 1960. E é sem dúvida um verdadeiro clássico do romantismo brasileiro daqueles bons tempos. Quem pediu a valsa Rapaziada do Brás foi o Luciano Ragô. O Luciano Ragô mora no bairro do Ipiranga. Ele ligou para cá e pediu Rapaziada do Brás com Carlos Galhardo. Vamos ouvi-la então. Lembrar, deixe-me lembrar meus tempos de rapaz. Noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Tão somente uma recordação restou daquele grande amor, daquelas noites de luar, daquela juventude em flor. Hoje os anos correm muito mais e as noites já não têm calor, e uma saudade imensa é tudo quanto resta ao velho trovador. Thank you. paz num brás. As noites de serestas, casais e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Iniciando o nosso gramofone, nós ouvimos o pedido do Luciano Ragô, que mora no bairro do Ipiranga. Carlos Galhardo cantou de Alberto Marino, Rapaziada do Brás. Vamos ouvir agora o pedido do Miguel Lopes, que mora na cidade de Mauá. Ele pediu Zé Isilda, Só Pra Chatear. Depois, tem o pedido do Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, que pediu João Petra de Barros, Santo Antônio Amigo. E para o Mauro Dantas de Oliveira, da freguesia Luó, Del vai cantar Terra Seca. Vamos lá. Eu mandei fazer um terno Só pra chatear, com a cola amarela Só pra chatear, mandei bordar na lapela Só pra chatear, o nome que não era o dela Só pra chatear. De marrom Só pra chatear Só pra chatear Cada pé de sapato tem um tom Comprei um bangalô pra chatear lá na favela Mas vou morar na Lapa perto dela Só pra chatear Só pra chatear Só pra chatear lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela. Aqui meu bem, faça ingratidão comigo. Eu já perguntei o que é que há. Ela hoje me abraçou, não me beijou, por que será? Ó meu Santo Antônio, meu maior amigo. Não consinta aqui meu bem, faça ingratidão comigo. Eu já perguntei o que é que há. Ela hoje me abraçou, não me beijou, por que será? A

Mas esse tempo passou, essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor, nego velho, tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho, carrega esse corpo cansado. Esse tempo passou, essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor, nego velho, tem pena de ver se acabado. Senhor, nego velho, carrega esse corpo cansado. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura N o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia Dó. Ele pediu a composição de Ari Barroso na voz de Del, Terra Seca, para o Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, João Petra de Barros, cantor de José Gonçalves, Marino Pinto e Jota Cascata, Santo Antônio Amigo, e para o Miguel Lopes, da cidade de Mauá, Zé e Zilda cantaram de Príncipe Pretinho, Só Pra Chatear. 8:17. Gramofone pela Cultura AM. Daqui a pouquinho aquele número de telefone para você também nos dar o prazer da sua participação aqui no nosso gramofone. Vamos ouvir agora dois pedidos. Vamos ouvir o pedido do João Gonçalves da Penha, que é uma marcha, a marcha do caracol com quatro ases e um coringa, e depois nós vamos ouvir o pedido do Eugênio Marcondes, que mora no bairro de Perdizes e pediu Manezinho Araújo, Pra Onde Vai Valente. Nas costas do trem, não pagava aluguel, nem luvas a ninguém. Morava um dia aqui, outro acolá. Levou Copacabana, Madureira, Irajá. Há quanto tempo tem onde morar? Se é chuva, apanho chuva. Se é sol, apanho sol. Francamente, pra viver nessa agonia, eu preferia ter nascido caracol. Há quanto tempo, oh, eu tenho onde morar? Pistola e o gabinote, o moleque deu um pinote e me chamou mal de brigar. Pego no meu punhar, enfia fato, sangue pula. Moleque, você não pula com mané do barraiá. Veio um soldado com boné revirado, com dois olhos abuticados, que só cachorro do mar. Putou minha mão, aí me disse, você tá preso. Eu fiquei com o braço teso na cara ali que passar. Pra variar, eu sou caboclo com na briga, mas só gosto da intriga. Quando encontro especiar, dedo do cão, moleque, vou no gatilho. Se gostou, eu vi o vida, tirou pra me pegar. Ele me assiste. Tira, eu me baixo a mala, passa e fico achando graça do baque cabala. Dá pra onde vai valer? Onde vai valer? Onde vai valer? Eu tô deitado, mamãe me chama, eu me levanto. Vem uma cobra, me espanto, bote pra me deitar. Você sozinho fica tão agoniado, fica todo atrapalhado, sem da cobra se livrar. Pego num pau, tô de banda de todo jeito. Tô na cobra, vem nos peitos, veja a cobra se rolar. Cobra danada, a se morder tá com Jesus, interfaço. Que é de cruza, vai parar no hospital. Já me disseram, tô de Maria Lúcio Gero. Certa vez no cemitério, matou uma cascadé. Bicha danada, a mulherzinha sem vergonha. Tenho medo da tentonha, da dentada da mulher. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Saracoteia, bate o pombo e o gazai. Ripe cutino da teia, meio dia vai rezar. Moleque ajoelha, apete a Nossa Senhora. Que o homem não vá se embora, senão vem dificultar. Pois a vida está ficando muito cara. Homem agora é coisa rara, não podia se te achar. Só bombom e a mulher e a cachaça. No instante a gente acha, não precisa procurar. Moça casada, é moça velha, soberona. Excelente também dona, tudo gosta de arruar. Eu sou solteiro, é mulher velha, me espanta. Casamento não adianta, eu não quero me casar. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Manezinho quando canta o mundo abala, mas não cai. Mulher deixa marido, filho desconhece pai. É menino que tá chorando, se cala não chora mais. Manezinho quando canta se ouve com 30 légua. Um dão feito caba cega, mode ouvir o seu cantar. Tem uma macaca, aqui tava comendo milho. Trouxe pela mão fria, me chamou especial. Eu pra cantar, e comigo não quero sopa. Pra cantar não muda roupa, nem bolado eu sou bonzinho. Por isso mesmo, é que o povo nortista vai trazer muito turista. Para ouvir o manezinho, pra onde vai valer? No gramofone, Manezinho Araújo, cantor dele, Pra Onde Vai Valente, o pedido de Eugênio Marcondes, do bairro de Perdizes. E para o João Gonçalves da Penha, Quatro Ases e um Coringa, cantaram de Peter Pan e Afonso Teixeira, Marcha do Caracol. 8:23, vamos ouvir agora o pedido do Severino. É Severino mesmo, não é Severino não, é Severino Vicente Ferreira, que mora na cidade Aí Carvalho. Ele pediu Nuno Rolan, Mané Fogueteiro. Depois nós vamos ouvir o pedido da Maria Raimunda de Paula Braga, que mora no bairro de Guaianazes, e pediu com Orlando Silva, Fui Feliz. Mané Fogueteiro era o Deus das crianças da vila distante de três corações. Soltava balões, Mané Fogueteiro gostava da rosa, cabocla mais linda este mundo não tem. Porém o pior é que Zé Boticó gostava um bocado da rosa também. mané fogueteiro. Com os olhos vidrados de bruços no chão, um tiro certeiro parará-lhe o pé. Juca Romã, e como os que morrem de um tiro conservam a última cena dos olhos sem luz, um claro foguete de lágrimas frias. Alguém viu brilhando em seus olhos minha dor, não se lembrando mais do nosso amor. E te dar felicidade, mas a minha amizade não quisesse dar valor. Eu fui feliz um só dia, mas era só e de saudade chorei a felicidade que eu nunca, nunca encontrei. Eu sei que tu vais dizer que não te arrepender, e tempo que de mim já te esquecer. Sei que tudo é fim. É talvez maior que o meu. Nós ouvimos o pedido da Maria Raimunda, de Paula Braga, do bairro de Guaianazes, Orlando Silva, cantor de José Maria de Abreu e Francisco Matoso, Fui Feliz. E para o Cebelino, Vicente Ferreira, da cidade aí Carvalho, Nuno Rolão, cantor de João de Barro, Mané Fogueteiro. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o gramofone estará de volta. Não saia daí. O Brasil está crescendo. O Brasil pode e quer crescer muito mais. Mas o importante é crescer como estamos crescendo, melhorando a vida dos brasileiros. Porque um país não é feito de números, mas de pessoas. Lula, presidente, 13. A escalada rumo aos melhores resultados exige esforços, empenho e superação de obstáculos. O Top de Vendas valoriza cada degrau dessa escalada e a DBB reconhece seu case e sua garra. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. Ligue 3372-3800 ou acesse www.adbbfbm.org.br. Top de Vendas 2006, o encontro dos melhores resultados. Estamos vencendo a fome, a miséria e a pobreza. Estamos crescendo, criando empregos e distribuindo renda. O que você acha melhor? Avançar rapidamente ou começar tudo do zero? Lula, presidente, 13. Qual o assunto que mais interessa? Roberto Mendes apresenta seu novo CD e DVD, Tempos Quase Modernos. O disco é todo voltado para minha terra, para minha cidade, para minha aldeia mesmo. Qual o assunto que mais me interessa? Aí fizemos o DVD, né? Aí foi uma coisa boa, porque aí o que aconteceu? O registro, né, de uma obra ou de um canto, sabe? Daquele cidadão que nunca atravessou o rio. Nunca saiu da sua margem, nunca. Roberto Mendes em uma entrevista exclusiva no Toda Música, quarta-feira, às 18h, aqui na Cultura M. Qual assunto que mais lhe interessa? Coligação por um Brasil decente, PSDB, PSL. Geraldo Alckmin, médico, vereador, prefeito, deputado, governador de São Paulo. Passo a passo, etapa por etapa, o melhor para comandar o Brasil. Geraldo, presidente, 45. Gramofone, pela Cultura AM. 8 horas e 32 minutos, já estamos de volta. Daqui a pouquinho eu vou passar aquele número de telefone, que é o 2182-3081, para você também ligar, pedir as músicas dos anos 30, 40, início dos anos 50, e nos dar a alegria da sua participação aqui no nosso programa. Eu vou avisar sempre que é apenas um número de telefone, mas são muitas linhas. Então, se, por exemplo, 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas, que quando a linha está ocupada, a sua ligação vai cair na outra que está livre. São muitas linhas à sua disposição. Dificilmente, quando você ligar aqui para a Cultura, para participar dos programas, você vai encontrar o telefone ocupado, porque a Cultura implantou esse sistema justamente para que você tenha facilidade ao ligar para a gente, encontrar o telefone sempre livre. Pode ser que alguma uma vez ou outra, que nada é perfeito, nada infalível, aconteça de o telefone se encontrar ocupado, mas eu garanto que vai ser muito difícil, tá certo? Então, daqui a pouquinho, eu vou passar com muita calma o telefone 2182-3081 para você também participar do nosso programa, como a Elza Marfinati, que mora no bairro da Moca, ligou para a gente, pediu com Orlando Silva, Balalaica. Depois, nós vamos ouvir o pedido do Florentino Dias, que mora na Serra da Cantareira, lugar bom para se viver, verde, muito legal lá. Ele pediu com o Carlos Galhardo, Tanta Mentira. Vamos ouvir então? Vamos lá. Tu me fazes na vida repetem sem descansar. Tanta mentira na vida repetem sem descansar, que acaba sendo verdade sem ninguém pra contestar. Beijo não tira pedaço, dizem, mas não creio não. Beijo não tira pedaço, dizem, mas não creio não. Cuidar de um beijo e no beijo tiraste um pedaço de meu coração. Cuidar de um beijo e no beijo tiraste um pedaço de meu coração. Nós ouvimos o pedido do Florentino Dias, que mora na Serra da Cantareira. Carlos Galhardo cantou de Mário Lago e Getúlio Macedo, Tanta Mentira. E para Elza Marfinati da Moca, Orlando Silva cantou de Jorge Moran e Armando Balalaika. Bom, na voz de Orlando Silva. Eu troquei tudo, né? Os compositores são Jorge Moran e Armando. Orlando Silva cantou Balalaika. Agora sim. 8:40. Eu vou passar aquele telefone para você ligar para a gente. Já expliquei como faz, é só ligar de segunda a sexta-feira. É só você falar o seu nome, seu sobrenome, pedir a sua música preferida dos anos 30, 40, início dos anos 50. E aí, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, só isso, né? E o telefone é um número só, mas é muito fácil de conseguir a ligação aqui, porque é um sistema que é implantado para que você tenha facilidade para isso. São muitas linhas à disposição das pessoas que sempre ligam para cá. E à sua disposição, que eu estou aqui torcendo para que você ligue. O telefone é o 2182-2182-3081. 2182-3081. É só ligar de segunda a sexta e a gente vai ficar muito feliz. Antes de encerrar o programa, eu prometo que vou repetir. Eu vou insistir, porque eu vou ficar torcendo aqui para que você participe como os nossos amigos participaram no programa de hoje, que, aliás, eu quero agradecer de coração a todos os que já participaram, a todos que já ligaram, os que estão aguardando a vez da participação, e já vou agradecendo a sua ligação. Eu vou torcer para que você participe. Vamos continuar com o programa. Daqui a pouquinho eu vou repetir o telefone. Vamos ouvir agora Luiz Barbosa, depois Moreira da Silva e depois Noel Rosa. Perdi a confiança porque perdi a confiança em você. Perdi a confiança porque você não é mais sincera, você não é mais real. Só usa de falsidade e se porta muito mal. Perdi a confiança em você. Perdi

tu vais viver, que perigo, que isto vai ser, ai meu Deus. Vai nascer todos os dias uma porção de Marias, de olhinhos da cor dos céus. Na palma da minha mão e cabe bem direitinho dentro do meu coração, Maria, Maria. Nós ouvimos Silvio Caldas cantando de Ari Barroso, Maria, Linda Batista de Lupicínio Rodrigues, Foi Assim, e Francisco Alves de Cristóvão de Alencar, Ela Disse Adeus. Nós estamos encerrando o nosso gramofone. Amanhã, logo após o professor Pasquale Cipronato, lá pelas 8h25, 8h30, tem mais gramofone, e amanhã é dia de carnaval no gramofone. No programa de hoje, texto e seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos. Um grande abraço a todos os que participaram do nosso programa, você que está nos ouvindo. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. A gente vai correndo para o intervalo comercial daqui a pouquinho. Tem mais pedidos musicais no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou Gramofone. Fundação para um Brasil decente, PSDB, PFL. Você já sabe que o Geraldo vai ampliar o Bolsa Família, mas tem mais. Além do dinheiro, escola boa, água encanada e oportunidade de emprego. Esse é meu compromisso. Geraldo, presidente, 45. Entrevistas, reportagens e música brasileira. A Agenda Cultural de São Paulo. Estúdio 1200, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Fundação para um Brasil decente, PSDB, PFL. O Brasil pergunta, Geraldo responde. O Bolsa Família ajuda, mas e o futuro da gente, Geraldo? O futuro é agora. Além da ajuda em dinheiro, as famílias precisam de escola, água encanada e emprego. Geraldo, presidente. Raízes do Brasil. O melhor da música de raiz, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. Ligação para um Brasil decente, PSDB, PFL. Geraldo Alckmin, médico, vereador, prefeito, deputado, governador de São Paulo. Passo a passo, etapa por etapa, o melhor para comandar o Brasil. Geraldo, presidente, 45. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9h01. A Cultura N apresenta Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker, e hoje é quinta-feira, dia em que nós vamos atender os pedidos dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081. Pessoas que gentilmente nos ligaram pedindo músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. Daqui a pouquinho eu repito o telefone, mas vamos começar o nosso programa ouvindo um pedido do João Gonçalves, que mora no bairro da Penha. Ele quer ouvir com Ataúfo Alves, Laranja Madura. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que há, minha gente, o que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura na beira da estrada, tá lixada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? passante que vê muita esmola na sua sacola, desconfia e não faz milagres não. Gosto de Maria Rosa, quem me dá prosa é Rosa Maria. Vejam só que confusão. Lá na Jamaduga, na beira da estrada, tá bichada a Zé, ou tem marimbondo no pé. Lá na Jamaduga, na beira da estrada, tá bichada a Zé, ou tem marimbondo no pé. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que há, minha gente, o que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura, na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Tá bichada Zé, ou tem marimbondo? Iniciando nosso Musicalidade, nós ouvimos o pedido do João Gonçalves, que mora no bairro da Penha. Ataulfo Alves cantou dele, Laranja Madura.